Eu vou fazer com muita cara e coragem a querida Campinas uma sincera homenagem. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Trauma, Campinas. Toma! E vê se me respeita. A bomba explode, sejam bem-vindos a 019. Interior paulista, sem proceder, desista. Ou retira sua senha, seja o próximo da lista. Daquele tal legista que por aqui passa mal. Só que pra mim natural, tiro no crânio e tal. Um tanto quanto normal. É, meu camarada, cidade é sitiada. Um pedaço do inferno no meio do nada. Então não venha pagando de gatão. Saber entrar e sair é a lição de uma cartilha que eu já decorei. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Esse ditado é velho, mas é válido. Tenha respeito e seja coroado, condecorado. Caso contrário, finado. Pou, pou, pou, pou, pou. Isto é Campinas. Hoje o mais esperto, amanhã já virou cinzas. As andorinhas por aqui têm sede de sangue. Já te avisei que por aqui o barato é pan. Sejam bem-vindos a 019. Infelizmente o barato tão soma. Sejam bem-vindos a 019. Campinas, só pra quem pode. Seja bem-vindos a 019. Infelizmente o mato dos toma. Sejam bem-vindos a 019. Campinas, e vê se me respeita. 019, motivos pra correr. Se esconder, pra matar, pra morrer. Em Campinas SB. Então pare e reflita. Chegue na humilde, truta e sobreviva. O som das ruas, por isso o respeito em minha vida perpetua. Ao contrário das suas, olho de lula, que vem cavando a sua própria sepultura. Entre o inferno e o céu, um gosto amargo do fel. Pare, inverta o teu papel. No cemitério da saudade ou nos amarais. Na lápide tua foto e o termo aqui já. Pou, pou, pou, pou, pou. Este é seu fim. Infelizmente você que quer assim. Tua cabeça vale prêmio em vários lugares. Superestado, notícias populares. Seja bem-vindo a 019. Infelizmente os matos dos toma. Seja bem-vindo a 019. Campinas, e vê se me respeita. Seja bem-vindo a 019. Infelizmente os matos dos toma. Sejam bem-vindos a 019. Campinas, e vê se me respeita. Respeita. As andorinhas voltam.